coisa valiosa. Não viola e extrapola a história. É o que importa, meus defeitos não interroga. Quero entender o que te faz querer sair por aqui e tô com sorrir. Pensa que sozinho tem poder, isolado nada vai poder. A cidade é só felicidade, cooperação mutua sem igualdade. Entrega tua sorte, desafinidade, retorno não espera, é de verdade. Se for livre e é você. Estamos unidos no futuro, mesmo distante em outro mundo, mesmo que nada seja seguro. Quem tem amigos tem tudo. Estamos unidos no futuro, mesmo distante em outro mundo, mesmo que nada seja seguro. Vai embora, vá cultivar, cuidar agora. Porque transcorre a hora, qualquer mal evapora. Eu espero ver o que tu vai fazer. Sem amigos não vai saber, o anormal vai aparecer. Junto é mais fácil resolver. Companheirismo e irmandade é o que levamos pra eternidade. Confia em mim de verdade, nada paga uma amizade. Estamos unidos no futuro, mesmo distante em outro mundo, mesmo que nada seja seguro. Quem tem amigos tem tudo. Estamos unidos no futuro, mesmo distante em outro mundo, mesmo que nada seja seguro. Mesmo que nada seja seguro. Quem tem amigos tem tudo. Estamos unidos no futuro, mesmo distante em outro mundo, mesmo que nada seja seguro.